Então, vamos que vamos, senhores. Vamos começar no 3? Não. 1, 2, 3. Muito boa noite, feliz ano novo, queridos. Está começando mais um Morphcast. Meu nome é Isaac Carvalho e hoje tenho comigo o Anderson. Eu não estou aqui, mas estou aqui, então não sei. Temos aqui também João. A Isaac e a Jennifer, ele conheceu ela no Tinder. Só para constar que eu nem usava Tinder. Então, a gente vai fazer um programa especial aí. Mentira, nem um programa nosso especial. Você pode pular e não assistir se quiser. Ouvir, no caso, né? A gente vai falar sobre um resumão do que foi o ano de 2018 para a franquia Power Ranger. E no final vamos falar um pouquinho também de 2019. Mas não agora, só depois da entrada. Então, senhores, tivemos alguns pontos bem interessantes nesse ano de 2018. Vamos começar pelo acho que o chamariz principal, né? Que foi o Ninja Steel, a estreia de Ninja Steel. Vocês assistiram as duas temporadas da série, o que vocês acharam? Não, eu não assisti, não. Quem chamou esse cara pro podcast? Eu vi... Lembra que vocês gravaram sobre a primeira parte? Primeiras impressões, então. Eu não tava no dia, não lembro porquê, e eu não tinha visto a série. Então, cara, eu revi no Cartoon, né, porque obrigado Cartoon, por ser a nova manchete, que repete até exaustão as coisas, muito obrigado. Menos Dragon Ball Super, seus malditos. Vacilões do cacete. Cara, e eles colocam episódio, tem que demitir a merda do estagiário, porque tá difícil. Vai seguindo. Mas seguindo, eu vi a série, eu realmente gostei, eu tenho algum problema com os atores, que eles são fracos. Impressionantemente, as meninas não são as piores do elenco. E olha que a Rosa fez Malhação. Pô, cara, eu até que eu curti até algumas atuações. Foi até tranquilo. De verdade, mas bunda, tranquilo. Mas com a bunda que aquela Rosa tem também, cara, ela não precisa atuar. Ela só precisa aparecer. What you gonna do with all that junk? All that junk inside your trunk. I'ma get you drunk. Get you love drunk off my hump. My hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My lovely little lumps. Check it out. Muito bonita ela. Muito bonita, diga-se de passagem. Pô, demais da conta. Melhor coisa. Melhor coisa da franquia. Em muito tempo. Agora vocês percebem quem é que tá aqui necessitado da gravação. Continua. Tá falando de mim? A carapuça servindo gostoso aí. É isso mesmo? Só pra saber, é de mim mesmo que você falar? Carapuça gostosa demais. Porque se for ouvintas maiores de 23, quiser mandar mensagem, a gente troca ideia. Todas as duas. Todas as duas. E uma delas é a Vanessa. Falando nisso, beijo, Ruivo. Tamo junto, Vanessa, aquela fé. Tamo junto. Até parece que a Vanessa escuta. Cara, então, eu gostei da série. Eu ainda acho que eles podiam ter, em vez de terem usado a forma dos três Rangers vermelhos lá, do mesmo, multiplicar o poder do Ranger vermelho lá pro pai do... Cara, eu nunca lembro o nome do vermelho. E nem pro... Tá, e nem pro ajudante deles. Eu acho que podia muito mais terem usado o Shane e o Hunter. É, seria legal, cara. Aproveitando que tem um episódio que aparece Rangers antigos ninja. Eu acho que ia ser bem legal, mas eu sabia que não ia rolar. Agora, já falando de Super Aço Ninja, primeiro que melhora pra caramba, melhora muito a série. Eu gostei muito de Super Aço Ninja, achei bem melhor, gosto de todos, menos do Book Schools genérico, já tá no saco isso, gente. Vamos deixar a Mighty Morphin morto, tá? Deixa mais força só na memória. Tem essa obsessão de ter um novo Book School, tá ligado? É o Monty e o Victor Vincent. São os dois Book School baixa renda dessa vez. Assim, primeiro, eu queria agradecer ao João pelos spoilers na minha cala, porque eu não assisti essa merda, só assisti os cinco primeiros episódios. Problema sexual teu. Exatamente. E o Bukishu, eu acho que se fosse bem feito, tanto faz, se é ou se não é. Mas se não é bem feito, fica uma merda. Mas nunca é, irmão. Nunca é bem feito. Eu acho que tem que entender. Cria outro personagem, tá ligado? Sai um pouco dessa linha. Porque até aquele estilo de tipo, ah, é... O Book School sempre estão tentando prejudicar a galera ou passar a perna em alguém. Sai dessa linha um pouco, entendeu? Você não tem que fazer um personagem igual. Eu acho que é um vacilo que a galera continua cometendo. Não precisa disso pra série mais. Segue a vida. Eu acho que é um pouquinho mais, Isaac. É tentar remeter demais a Mighty Morphin. Gente, Mighty Morphin funcionou há quase 30 anos atrás. Esquece esta merda. Mighty Morphin é só uma lembrança nostálgica, porque as temporadas são ruins. Vamos deixar isso claro. A gente já falou da primeira temporada de Mighty Morphin, que é uma bosta. O próximo vai ser sobre a segunda temporada. É outra bosta. Cara, o problema é que eles não largam. Eu espero que agora a Hasbro faça valer. Você quer ver um personagem muito engraçado e muito divertido, que não tem nada a ver com o Book School? O Bridge. Exato, exato. O Boom de SPD, cara, o Boom. O Boom, tipo assim, tem até no. Até o menino Ranger Verde no RPM. O Zig. O Zig. Ele é engraçado porque ele é engraçado, mano. Ele é o alívio. Mas eu acho que o que eles querem fazer? Eles precisam ter esse alívio fora da equipe principal. Mas tentar imitar o Book School toda vez não é o melhor caminho. Eu acho que na hora que eles voltarem a... Esquece adolescente. Esquece adolescente. Volta a render. Mas eu acho que essa vai ser a pegada, até já dando aqui o Escola de Gancho, Capitão Gancho, da temporada do o Beast Morphers, né? Eles vão ser mais adultos ou vão ser adolescentes ainda? Cara, então, tem que ser jovem adulto, tem que ser tipo a galera de RPM, que não é velha e também não é molequinho. Uhum. Que seria uma ótima escolha. Até porque pelo que eles falam, né? Eles são uma agência, outra pegada. E tal. É a mesma pegada, acho que SPD também, eles não são jovens, são jovens adultos. Cara, até Dino Charge, eles são jovens adultos, cara. Tem responsabilidade, essas paradas. É, eles não estão na escola, tá ligado? Já paga o boleto, pô, já tem Casas Bahia pra pagar. Todos eles trabalham, eu acho que é isso. Entendeu? Tem que ter essa pegada. As temporadas que tem linhas escolares, você meio que dá uma bobalhada nos personagens no geral. Exemplo, Mega Força e Super Mega Força. Meu Deus, que tristeza. Que coisa complicada. O que vocês acharam do... Então, em resumo, valeu a pena o menino Ninja Steel? Cara, eu gosto de Ninja Steel. Eu só acho que eles poderiam ter colocado o Skyfire lá, o policial lá. O policial Fogo no Céu, como o pai do vermelho e do dourado. Chega lá numa hora e fala assim, então, você pode usar a armadura só pouquíssimas vezes, porque a armadura te consome muito fisicamente. Se você usar demais, você vai morrer. Tipo no Inspector, que ele pode usar por 3 minutos. Uhum. Põe uma limitação e usa a porcaria do personagem, cara. Mas, não, vamos criar aqui o Skyfire, que eu gostei o fato dele ser um detetive espacial. Eles mandaram um beijão pra Toei agora, né? E, pô, cara, só faltou olhar pra câmera e falar assim, oi, Toei, só faltou ele. Eu gostei disso, mas eles podiam ter usado o pai dos meninos, cara. E você poderia usar que ele dá um pau em todo mundo porque ele era o melhor ninja da Terra. Eu não consigo aceitar essa parada. Nem eu. Cara, eu tenho muita dificuldade quando eu ouço assim, melhor ninja da Terra. Isso na minha cabeça, eu só penso no Miss Stone e falo, eu acho que não, cara. Então, é porque no Sentai faz sentido, porque o Jiraiya teve uma trajetória mostrando por que ele é, entre aspas, o presidente ninja. Ele tem uma série só pra ele, mostrando por que ele é o ninja mais fodão do mundo. Eu assisti Jiraiya, pô. Então, por isso que eu tô falando. Mas na versão Power Ranger, não dava certo, cara. Não, eu tô falando, quando eu ouço que o pai do Brody falou, que ele era o maior, o Brody falando, né, que ele era o maior ninja da Terra, eu não consigo, de verdade. Não dá pra me levar a sério. Sabe como isso resolveria? Se mostrasse, tipo, no cantinho, que ele tem o diploma da Academia do Vento e da Academia do Trovão. Ah, isso seria legal. Ou mostrasse uma foto dele com o Shane e com o Hunter. Ou uma foto dele com o mestre da Academia do Vento. Então, mas o Blake e o Shane, que o Hunter, o Blake não, o Hunter. O Hunter e o Shane que assumiram a liderança da academia. Então tinha que ser, tipo assim, os dois. Mano, mas assim, acho que ele é mais velho que isso, entendeu? Então acho que mostrar com os mestres das duas academias. Então, tipo assim, ó, mostrava que ele... Não, pode ser com os dois. Não, porque a academia... Ele é muito mais velho. Sim, mas as academias antes eram academias rivais. Não ia ter chance disso. Agora se mostra que ele era, tipo assim, um aluno da Academia do Vento. E que depois foi treinar com o Hunter lá. Pegou lá o diplominha lá do Sesec Ninja deles, das duas academias, eu compraria melhor. Não, acho que pra mim o problema é esse, entendeu? Não dá. Não faz sentido na atual conjuntura esse cara ser o maior ninja da Terra. Mas ok, eu tenho a impressão que a Tori dá um pau nele. Entendeu? Essa é a sensação que eu tenho. Mas a questão é muito simples de resolver. Ela só não tem inventado essa merda que não teria problema. É, ou podiam ter falado assim, ó, o cara que era ninja de um estilo esquecido, ou um estilo secreto de ninjutsu. Ninjutsu espacial, sei lá, cara. Inventava alguma coisa, mas eles foram colocar uma moral no cara que ele não tem. Porque se ele fosse o maior ninja na Terra, no último ou no penúltimo episódio de Super Aço Ninja, que de novo, gente, o nome é feio, mas é o nome certo. É, na hora que ele luta com todo mundo, era pra ele ter matado geral. Uhum. Era pra, tipo assim, o fim de Aço Ninja era os vilões venceram porque o maior ninja do mundo matou 5 ninjas meia boca. Tranquilamente, com o pé nas costas. Cara, porque eu acho que aqueles ninjas lá não... Cara, eu gosto muito de Aço Ninja, mas tipo assim, o amarelo, que pra mim é o elo fraco da série. Sim, ele é mais fraco. Cara, ele é literalmente o namorado da branca. É, exatamente. Mas assim, ele não é um personagem ruim não, beleza? Ele tem alguns pontos interessantes, mas eu acho que de todos os personagens ali, dos principais, ele é o mais zoado. Dos 8 principais, vamos pôr assim, que são 6, o robô, e o ajudante deles? O Mac. Eu prefiro o robô, cara. Não é piada, não é que o personagem é ruim nem nada, cara. É porque não entrega. Não entrega. Ele é raso. Cara, ele é um mecânico. Ele é o, eu gosto dele como namorado da Rosa. Porque é isso que ele é. Ou da Rosa, não. Da Branca. Da Branca. Ele é namorado da Branca, cara. Eles são um casalzinho. Ele não tem... Toda temporada tem um que é apagado. Toda. Força do Tempo. Quem é apagado? A Amarela. Eu não acho não, hein. Ela e o Lucas são os dois apagados. Porque o Lucas não bosta. Eu acho Força do Tempo até equilibrado no nível de acende e apaga. Mas eu tô falando, eu tô dando um exemplo. Quem que são os apagados ali? É o Lucas e a Amarela. E a Cat. São as duas. É, Força Animal, todo mundo. Todo mundo é apagado. Você entendeu? A branca é a mais apagada de todos pra mim ali. Cara, Galáxia Perdida. O verde. Ninguém lembra do verde. É, cara, o Damon, ele é completamente cagado. Parece que ele foi jogado ali. Entendeu? Isso é mó vacilo. O personagem não parecia ruim. Que ele é cara, isso aqui é um pior. Galáxia Perdida. O azul, ele é só o japonês. Não, o azul acho que tem mais importância ainda. Porque ele é o cara que contesta essas paradas, tá ligado? Não! Não, porque o legalzão do Lightspeed é o verde. Ah, não, você sabe que você falou é a Galáxia Perdida, né? Não, eu já mudei. Em Lightspeed. Em Lightspeed, o azul? Ele é só o azul. Ele, não, ele é o japonês, ele não é nem o azul, ele é só o japonês. Exatamente. É isso que eu tô falando, toda a série tem um apagado. E nessa, foi o amarelo. O amarelo, se ele não tivesse o relacionamento com a branca, eu nem ia lembrar que ele existia, cara. É, realmente ele só tá lá pra completar time. Ele tá lá pra na hora de segurar a bazuca, velho. Só pra isso. Não, mas eu acho que a única coisa dele que é diferenciadazinha, se eu não me engano, é ele que tem pegada invertida, não é? É o quê? É ele que usa espada com pegada invertida. Ah, cara, não me aperta, não. Não lembro. É, acho que ele é o único da série que usa pegada invertida. Acho que esse grande. É o diferencial. Cara, é o mas você tá entendendo que como personagem ele não é nada? Aham, exatamente. Esse é o problema. No especial, vamos chegar lá no... Não, ainda não. Eu quero só falar um pouco antes disso. Falar um pouco entre Ninja Steel e Super Ninja Steel, que foi essa troca de dubladores de novo. De novo. Ah. A gente viu que isso deu problema em Mega Force, Super Mega Force, e eles fizeram de novo. De novo. Exato. A mesma... Ó, não mudou de empresa... Não mudou de estado, mudou nada, só mudou os dubladores. E me falaram essa semana, que conversaram com um dos dubladores, porque eu conversei com o dublador do Azul, se eu não me engano, eu não lembro agora. Eu até falei no dia que a gente gravou sobre isso. Eu conversei com o cara e ele também não sabia. Me falaram essa semana, que conversaram com um dublador, eu não vou falar de qual também, mas não foi o mesmo que eu conversei. E o cara falou assim, então mano, a Hasbro que mandou mudar essa porra. Caraca, cara. Não sei se foi a Hasbro ou se foi a distribuidora por ordem de cima. Falou assim, troca geral que tá uma merda. E aí, galera, então, dubladores novos, ficaram legais? Ficaram legais, mas tá errado. Eu não acostumei com as vozes. Você acostuma com a voz da primeira temporada. Não é igual o Tommy que fez 50 temporadas de Power Ranger e a voz original foi só em metade de uma. Não! Foi de uma temporada de, cara, 20 episódios. Não tem que trocar. Não tá gostando do elenco? Espera acabar e nunca mais escala esses arrombados pra Power Ranger. Sabe como é que eu acho que resolve isso? Parando de ter temporada particionada. Mas isso aí, meu querido, é culpa da porcaria da Nick. Claro que é, porque tava no contrato deles. Eu acho que a Hasbro não vai fazer isso. A Hasbro vai ser uma temporada inteira. Vai manter isso mais um pouco. Vai manter mais uma vez isso? Vai, cara, porque eu acho que é muito mais prático manter do que procurar outra empresa por enquanto. Mas, cara, isso não é culpa da Hasbro, isso não era culpa da Saban, isso é um padrão. Nick, que... tava no contrato. Então, não, se você olhar a iCarly, a primeira temporada tem, sei lá, eu não sou fã de iCarly, gente, tô chutando porque eu sei que foi o número 1. Eu não sei. Foi, tipo, lá, 7 episódios, a segunda foi 13, e foi seguindo o número assim. Dividem! Porque eles são imbecis, cara. Então, por mais que eu queira xingar a Saban, não foi a Saban, cara. Isso aí é culpa da Nick. Aquela... Mentira, eu gosto da Nick. Eu gosto da Nick Elodie. Eu não vou xingar a Nick, não. A culpa da Nick é o caso da divisão, mas a troca de vozes, pelo que a gente viu, tem ordens superiores para isso. Então, vai a minha dica para você. Eu sei que você pode não gostar, pode ser triste, tipo, desvalorizar o mercado nacional. Não quer ter problema com voz? Vou te recomendar assistir legendado. Que você não vai ter esse problema na cabeça de vocês, cara. Ou você faz igual eu e passa a raiva quieto, porque não tem o que fazer. Enfim, ainda em Super Ninja Steel, a gente teve um especial de 25 anos. Que também tivemos um podcast. Que fizemos um podcast exclusivo com as nossas opiniões. E é bem legal, voltem lá, deem uma ouvida. Se você não viu o Dimensões em Perigo, tá no Netflix agora, que a Super Ninja Steel já tá lá. Vai no Netflix, assiste de novo o episódio. Se você é fã de Chiquititas velho, da época que elas cantavam mexe, mexe, mexe com as mãos. Pode ver, porque o dublador do Wesley, o dublador é o ator que fazia o Mosca. Bom ator, hein? Várias pra ser nossa com ele. Então, voltem lá, reassistam o Dimensões em Perigo e voltem pra cá e ouçam novamente os nossos comentários, que foi bem legal. Foi importante, eu acho que a gente devia falar aqui um pouco da importância, né? Do Dimensões em Perigo, porque ela traz um clima de dimensões parecido com o que a gente está tendo nos quadrinhos, que a gente vai comentar mais tarde aqui. Que eles podiam ter usado mesmo o vilão. Não, poderiam, mas isso é um outro ponto, a gente fala sobre isso até no nosso comentário. Posso fazer uma pergunta? Claro. De onde saiu o Falcão Zord? Do cu do Tommy, do mesmo lugar que saiu a porra do Master Morpher, que é uma cagada do caralho. Cara, o Morfador Mestre, eu concordo que ele é uma resposta preguiçosa. Pra cara, preguiçosa. Mas funciona. Eu concordo. Funciona. Eu concordo que é preguiçosa, Anderson. Concordo. Eu grito junto com você. Podiam ter dado uma explicação melhor. Mas eu acho que os caras ficaram assim, gente, a gente precisa de uma explicação rápida. Morfador Mestre, de onde saiu isso? Acabou. Foda-se. Não interessa, da rede de morfagem. Acabou. Não, não, a minha pergunta é bem simples. De onde saiu aquela bosta do Falcon Zord? Porque, teoricamente, é o mesmo Tommy da linha original. Se fosse um Tommy alternativo, eu comprava. O Falcon Zord explodiu. O Rito Revolto estourou aquela merda. É isso que eu ia falar. A minha pergunta é muito simples. Se ele traz o Dragon Zord, eu entendo. Tá? Porque o Dragon Zord está inteiraço. Inteiraço não, deve estar todo corroído de maresia, né? É, deve estar todo corroído de maresia, mas, enfim, não foi destruído o Dragon Zord. Se ele traz o Dragon Zord, eu entendo. O Falcon Zord foi zoado mesmo. Foi, pra mim foi um tiro aí no pé. Trouxe saudosismo? Trouxe. Que acho que era o objetivo principal. Foi a ideia mais correta? Definitivamente não, irmão. Mas... Cara, é que nem eu falei no Morphcast, que a gente gravou sobre o especial. Depois da Guerra Lendária, eu tô numa boa vontade, malandro. Tão grande com o especial, que foda-se. É porque aquilo, tem aquela lenda, cara. Quando você chega no final, só dá pra subir. Então a gente tava no fim do túnel, no fim do poço, com aquela merda da Batalha Lendária. Então só dava pra subir, mano. E foi o que aconteceu, a gente subiu. Aos poucos, mas tá subindo. Estamos subindo. Eu tendo a torcer pelo melhor. Porque eu acho que a gente teve uma melhora assim, não tem como reclamar disso não. Não, teve. Pô, depois de Super Mega Force, cara, não, também ser pior que aquilo melhorou, era, mano, muito complicado. Fica aí, ó. Minha recomendação pra você que tá triste na sua casa, que, sei lá, tua mina terminou contigo, você não tem mais solução. Fica pior, ouve aquela música que te lembra ela, porque você vai chegar no fim do poço, aí só dá pra subir. Tamo junto. O nome dela é Jennifer, eu me encontrei ela no Tinder, e não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer, eu me encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas, porque eu não faço como você. A gente sabe que tu tá falando de tu mesmo, Isaac. Não tem problema, não. Eu tô dando dicas do que eu faço. Eu costumo ficar pior, porque isso dá pra melhorar. Ah, então, é uma técnica essa que o Isaac faz, eu só não concordo. É, beleza. É a minha recomendação. Ah, comigo sempre funcionou. Eu sempre acabo ficando melhor. Vamos pra próxima merda que eu quero xingar. A Hasbro fez a aquisição de Power Rangers. Então, vamos lá. O Power Ranger passou por algumas mãos, certo? Várias. Começa com a Saban. Senhor Saban. Nós sabemos. E daquela em Saban Shokilev, que é um clássico. E depois de um tempo ali por volta de Força Animal... como é que é? De Força Animal pra... Disney. Ninja Storm, nesse período aí... Storm! Migra pra Disney. Isaac, ó. Eu falei Storm. Se você não vai falar inglês direito, você teve que falar um Storm. Eu falei Storm. Caralho. É com M no final. A gente vai discutir. Bula. Eu falei Storm. Fala. Você entendeu errado. Português. Fala em português. Você não dá conta. Eu vou falar do jeito que eu quiser, porque eu falei certo. O senhor que tá ouvindo o bagulho errado. Seu bosta. Seu otário. Eu, hein, pederasta. Continuando aqui. Então, nesse meio tempo, essas duas temporadas, teve a aquisição da Disney. Se eu não estiver errado, Força Animal é uma coparticipação Disney Saban, correto? Mais ou menos. Na verdade, já era da Disney, mas usou a equipe da Saban. Beleza. Então, é o que a gente chama de coparticipação, né? Não, porque era da Disney. A Disney só pagou a galera pra fazer. Vamos falar que a Saban foi terceirizada. E tanto que lá tem um especial e tal. Enfim. Depois disso, fica com a Disney até mais ou menos... Até o fim de RPM. RPM e depois volta pra mão da Saban. Aí vira a New Saban. New Saban. E vai assim até o fim de Ninja Steel. Até metade Ninja Steel, né, cara? Eu acho que eu posso falar isso. É, pelos comentários anteriores, até metade de Ninja Steel, que aí tem a aquisição da Hasbro. Vamos lá, senhores. O que muda com a Hasbro? Eu espero que melhore. Pra começar, eu acho que eles vão usar muita coisa dos quadrinhos dos próximos anos. Concordo. Então, esperem pra ver um novo Jason e companhia em algum momento. Pode ser no especial de 50 anos, eu não sei. Mas vão usar essa galera? Não, eu acho que vai ter uma galera que vai voltar aí. Mas eu acho que sabe o que eles vão fazer? Eles vão usar a galera mais recente. Então é capaz de usarem o Wes de novo, entendeu? E eu, de verdade, eu ainda nutro uma esperança de aparecer o Justin em algum momento. Cara, então, mas deixa eu te falar. Eu acho que eles vão... Eles estão guardando isso. Eu acho que eles estão guardando isso. Que vão pegar o elenco original, o possível, o máximo possível, em algum momento e vão fazer um crossover, não com o pessoal do filme, mas vão pegar uma galera que lembre os personagens desenhados e vai ter tipo um Dimensões em Perigo 2, sabe? Com as duas versões deles aparecendo. Seria legal. E eles vão dar uma alteradinha no talvez usem até os uniformes do filme 1, que eu, cara, eu adoro aquele uniforme. Também. Melhor uniforme pra mim já feito na franquia. Eu não sei se é o melhor, mas é o que mais protege. É o que faz mais sentido. Cara, eu acho que vai ter uma pegada dessa, cara. Eu acho que eles vão... Talvez eles queiram usar os personagens e, tipo, os atores originais não vão querer e falar assim, então, e se a gente pegar aquela dimensão lá e falar que é a dimensão dos quadrinhos? Porque nos quadrinhos, cara, tem muita dimensão, cara. Eu fiz um post lá no blog mostrando algumas. Não são todas, porque, putz, cara, eu não vou pôr todas também, porque eu tenho um negócio chamado vida. Mentira. Ou nem tanto, né? Vamos ser sinceros. Tenho. Mas... Com essas coisas, mas eu tenho. Entendi. Eu respeito a sua ideia de vida. Eu tenho um filho pra cuidar, cara. Então... Achei bonito essa frase. Achei muito bonito. Então, basicamente, cara, tem muita realidade que eles podem usar, cara. É, eu acho que eles vão, em algum momento, começar a investir em streaming. É, um streaming específico, porque a moda agora é essa, né? Ah, então... Todo mundo tem seu próprio... Se eles forem espertos... Não, eles vão jogar lá na Amazon. Não é nem Netflix. Porque senão a gente vai ter só Transformer, G.I. Joe e... E prepara que vocês vão ver, provavelmente nos gibis, um crossover Power Rangers e Transformers. Meu Deus. Mas certeza, cara. Cara, teve Vingadores versus Transformers. Complicado. Mas a gente não vai falar disso aqui agora, não. É, eu quero trazer aquele ponto. Hasbro com Power Ranger, beleza. E temos GoBuster adaptado como Beast Morphers. Acerta ou erro? Acerto do caralho, finalmente. Acerto. É uma temporada que todo mundo queria, que tinha uma certa dose de seriedade e uma pegada maneira. Trazer isso agora é um momento muito bom. Ainda mais agora que a rede de morfagem está sendo mais explorada, com o Dimensões de Perigo principalmente. Que é uma bosta. A gente já falou disso, vocês têm um programa específico para isso. Então acho que Beast Morphers é um acerto. E tô, não sei se eu deveria, mas estou ansioso para assistir. Não sei se deveria. Cara, a possibilidade da Hasbro conseguir cagar com Beast Morphers, eu vou lá tocar fogo nesses putos, porque não é possível, não. Não taca fogo nem na lixeira que tá do seu lado aí, ô. Cara, eu vou pro cinema, compro o ingresso de Bumblebee e queima com essa porra e posto. Porque não é possível, não. Tem muita coisa boa que nem precisa ser totalmente alterada. Ele tem material extra, tem filme extra, tem personagem extra que eles podem utilizar. E eu acho que vão. Eles estão gravando muita cena nova, eu acho isso importante. Gravar muita cena nova, entendeu? Desde de Diamond Charles, eles vêm fazendo muita cena nova, eu acho isso bacana. Acho isso bacana. E eles podem fazer boas lutas de Megazord e ele refazer. E dando qualquer desculpa, estão na rede de morfagem, as lutas podem acontecer dentro da rede, então pode refazer a porra toda. Sim, ou seja, tem material pra eles explorarem, tá ligado? Eu de verdade, quero que Beast Morpher seja, no mínimo, bom, cara. Olha assim, eu já perdi a esperança de ter, sei lá, um novo SPD, ou um novo Power Ranger no espaço. Eu já perdi essa esperança. Então eu quero pelo menos uma temporada que eu possa falar, caramba, que temporada boa. Entendeu? Ou assim, tem a sensação que a gente tem quando pega e assiste Dino Trovão, entendeu? Eu quero ter essa sensação de novo, mas eu acho que a gente não vai ter. Eu quero pelo menos que seja boa. Só isso, eu já fico satisfeito com bom hoje. Então, GoBusters é meu Sentai favorito. É, eu acho que todo mundo sabe disso, GoBusters pra mim é o melhor. Porém, eu confio em morfagem das bestas. Acho que vai ser legal. E eu quero muito ver se eles vão usar o Gavan e o Kikaider. Eu acho que não. Calma, cara. Porque eu tô vendo que vai ter um Space Squad PR aí. Será? E vai usar o Gavan? Vai usar o... Já tem o Skyfire? Ah, pode ser, mas eu acho que... Vão fazer o quê? Um especial de um episódio? Não, cara, eu acho que eles vão armar o negócio. Porque se der uma doida, ele já tem um bagulho pronto. Tu acha que é a ponto de virar um spin-off? Talvez. Digo mais, se bobear, usam até os personagens de Troopers. Vocês lembram de Beetleborgs? Eu lembro, Big só Bad que Game. Na minha época chamava Heróis por Acaso. Eu lembro que passou 3 episódios na Angélica, não sei. TV Globinho, não sei, Bambu Luar, passou lá 3 episódios, eu vi, Angel, achei interessante e nunca mais passou. Angel Mix. Angélica apresenta Angel Mix. Eu assisti no... Na Fox Kids ainda, na época, que a gente passava depois de Power Ranger e antes de Goosebumps. Lembrando que... O Isaac é um burguês. Sabia que ia chegar nisso. Não sou, mano. Playboy. Não sou, cretino. Não sou. Não sou playboy cretino. Já não, foi, não hoje em dia você não é. Não nunca foi, nunca foi. Eu só mano, tinha. Quem fala. Assim, é cara, a sua gíria é biscoito. Tá querendo biscoito. Eu nunca ouvi essa expressão no mundo, mano. É porque você vive isolado em Uberlândia. Eu não moro em Uberlândia, seu merda. Ah, você mora no Triângulo das Bermudas Mineiras. Eu moro em Uberaba. Uberaba. Respeita a minha cidade. Eu errei a cidade com B. Eu não sou igual os berlandenses, não. Rolou aí uma rixa intermunicipal. Você aí que é Beraba, você aí que é de Berlândia, vão pegando suas facas aí, seus gados, e vão pra rua. Não existe briga. Uberaba é muito melhor que Berlândia. Uberlândia chamava Uberabim, irmão. Primeiro nome de Uberlândia é o Berabinha, irmão. Você tem noção disso? Cara, tá tudo Mac. Vamos embora. Voltando, eu quero saber o que é que a Rádio vai fazer com Power Rangers no cinema em 2020. Então, eu acho, vai ter o 2 e vai trocar o elenco. Vai ter o 2 e tipo assim, eles só vão fazer esse segundo. E vai ter. E o terceiro filme já é com outro elenco. Concordo. Eu acho que vai acontecer isso também. Eles já vão entrar numa outra linha, ou Zé, ou outros Rangers. E provavelmente o Tommy. Cara, eu ainda. Cara, eu acho que não. Eu acho que vai ter, tipo assim, o Tommy. O Tommy vai aparecer como verde. No meio do filme ele vai ajudar o pessoal, todo mundo, vai virar o branco. Vai ser purificado, os caralho a quatro. Vai virar o Ranger branco. No final eles vão perder os poderes. Todo mundo. E no próximo filme vai ter o Zell. Cara, eu quero que se foda todo mundo. Eu só quero que a Hasbro me traga o Ivan Uzi e use o melhor vilão dessa porra de novo. Só isso que eu quero. Então, Ivan Uzi não vai aparecer. Esquece. Esquece isso. Vão usar o Zed. Cara, eles vão usar o Zed. Se fosse o Ivan Uzi, Zed. Ia ser demais, cara. Não vão usar. Eles não vão usar porque já tem um filme com o cara. O que que acontece? O problema é comparar. Você vai ter um vilão que já rolou, que eu também concordo com um dos melhores da franquia. Ivan Uzi é muito bom, um personagem muito bom. É, eles não vão usar de novo o Ivan Uzi. Não vão. Eles vão usar o Zed, porque faz mais sentido, cara. Faz mais sentido usar o Zed. Eles não vão usar um cara que já foi utilizado na franquia. Eu acho que o... Na verdade, é porque o Zed é icônico. O Ivan Uzi, cara, é legal pra gente. Ah, cara, o Ivan Uzi é bom pra caraca. É um personagem bom pra caraca. Tá, mas ele é legal pra gente. Não, claro. Sei lá, eu tenho um certo apreço pelo Sabe Ivan Sabe por que eu não quero que usem o Ivan Uzi? Porque vão transformar ele no Deadpool. É bem provável. Porque agora é a moda. Apesar que é só pra 2020. Eles nem começaram a gravar. Mas eu prefiro que não usem. Então me soca essa porra nos quadrinhos e fala uma coisa boa. Eu acho que rapaz, ele apareceu nos quadrinhos sim. Ele deve aparecer nos quadrinhos sim, né? Cara, se eu te falar que eu acho que o vilão dessa saga, essa Beyond the Grid aí, que é Além da Grelha, é o Ivan Uzi. Você tem certeza ou você tá chutando? Eu não tô lendo. Eu não terminei nem a Alma do Dragão ainda. E não, eu acho que eu não vou nem não, terminar. Porque é uma bosta. Eu terminei o Shattered Grid. Não, eu quero ver. Eu quero ver, eu tô interessado. Eu achei bacana ter uma nova equipe, uma equipe diferente. Eu achei bacana, eu quero ver. Quero ler, né, no caso. Enfim, Shattered Grid. A gente falou de Beast Morphers. Quero falar um pouco dos quadrinhos que o boom dos quadrinhos de Power Rangers foi esse ano. O boom da Boom Studios. É, a gente já vem comentando o tempo que os quadrinhos estão bem legais. Acho que desde 2017 a gente já vem falando um pouco sobre isso. Mas o que aconteceu em 2018 foi absurdo. A gente tinha 25 anos de franquia e a gente teve o Shattered Grid, que foi maravilhoso. Se você comparar a grandiosidade da franquia e o que aconteceu nos quadrinhos, mano, foi maravilhoso e... Isso só explica que a mídia pode ser ainda melhor trabalhada, entendeu? O Power Ranger é um produto que continua vendendo. É uma puta, e cara. E tem muita linha pra queimar ainda. É a marca, né, velho? É uma marca foda. E eles jogaram a franquia nos quadrinhos. Que nos quadrinhos a limitação é a habilidade do desenhista, né? E aí, meu... Pô, eu acho que os desenhistas da série são fracos. Eu entendo. Porque... A Boom Studio não tem uma grana, mas, cara, eu queria muito ver, não precisava nem ser uma história, uma capa desenhada pela Adriana Mello. Sim, eu gosto também dos traços dela. Adriana Mello é amor, cara. Puta merda, vai desenhar bem assim aqui em casa. Ah, ela tá na pista aí, João. Ah, cara, tem chance não. Mano, mas a grande parada é porque eu queria que tivesse... Pelo menos as capas, com exceção das capas especiais, que são lindas, as capas normais serem também chamativas. Eu gosto muito, cara. Eu acho do caralho. Eu acho assim, a qualidade dos desenhistas também acaba trazendo mais público. Não tô falando que é ruim. Não é excelente, a gente tem disso. Entendeu? Não são traços excelentes. Mas não são traços ruins também. Não, só não é um traço mas foda. Quando só você não coloca é um traço foda. Exato. Quando você coloca um desenhista de nome, você sobe o patamar do teu produto. Cara, pelo menos a edição final. Pelo menos a edição final. Cara, eu queria... Cara, os desenhos são fracos. São competentes. Eles cumprem o que eles têm que falar. São, pô. Mas, cara, se pega um desenhista tarimbado, foda, e manda ele fazer o bagulho, cara... Ia ficar muito... Cara, eu queria ver o Romitinha desenhando, cara. Já é sonho meu, mas isso aí... Pô, ia ficar genial. Sim, claro que não. Isso aí é loucura tua. Mas eu entendo o seu ponto de vista. Eu entendo o seu ponto de vista, mas acho que não vai rolar. Não, nunca vai rolar, cara. A não ser num dia que ele for numa CCXP e eu tiver dinheiro e eu pagar pra ele fazer uma commission pra mim. O que vai acontecer, né? A Boom Studios está ganhando muita grana com o Power Ranger. Isso tá dando um potencial ainda maior pro estúdio. E estão tendo novas sagas de Power Rangers também nos quadrinhos. Isso tá chamando mais gente. E a tendência é melhorar tudo, cara. Inclusive pra Boom. Inclusive pra Boom. Acho que principalmente pra Boom, né? Vai ser, se Deus quiser, um outro Boom pro estúdio. Ah, é o Chaka Boom. Vá se fuder com essa piada. Mas sério, agora, os quadrinhos estão maravilhosos, foi um acerto absurdo. Ah, mostrou que Power Rangers é um conteúdo multimídia, dá Sim. pra fazer coisa boa. Tem um jogozinho, né, fuleirozinho, que a gente entra daqui a pouco, marromeno. Os melhores jogos de Power Rangers pra mim ainda são os de Super Nintendo. Sim. E um de fliperama que era legal também, que era referente ao filme. De resto, teve um ou outro jogo, mas no geral foram bem ruins. Então a gente espera ainda um jogo bom. Mas acho que isso no futuro deve vir sim. A Hasbro costuma botar bastante dinheiro para essas coisas. Acho que bastante dinheiro para tudo. Pronto. Entrando nessa questão do multimídia, o que falta para essa porra entrar para a galeria dos desenhos? Será que funcionaria? Esse é o ponto que ia chegar. Funcionaria? Eu particularmente acho que ainda não é a hora. Deixa eu dar um exemplo. Lá nos anos 90 existiu um tokusatsu muito bonito chamado Superwoman Samurai, que passou aqui também no Brasil. Que é bom. Eu vou deixar bem claro. É bom. Eu não lembro de porra nenhuma, mas eu tenho flash. E era o quê? Era tipo Ultraman misturado com o Gundam, que era um cara com armadura que crescia igual a Ultraman, que também é da mesma distribuidora. Se você... Deixa eu só fazer um disclaimer, 2 segundinhos. Se você é fã de Tokusatsu, tá reclamando, sim, a gente sabe que é grid, mano. Vai tomar no seu cu. Sim, o original é o Denkou Shoujin Gridman, né? Vamos lá. E recentemente, um estúdio, que é o Trigger, fez um anime referente à série, que era referente ao Tokusatsu. Então veja aí, foi uma adaptação da adaptação. E o anime, que é SSS Gridman, que é Superwoman Samurai Sub-Squad, que é o original, é foda pra caralho. É muito bom. É maravilhoso. São 12 episódios sensacionais. Muito bom. Muito bom. Estão pegando a estética de luta de monstros, de luta de robô gigante, a porra toda. Será que não encaixava uma animação? Pai, procura a porra do Gridman, do SS Gridman. Veio um trechinho no YouTube, o estilo da luta, a porradaria. Encaixava, não fazer uma coisa mais infantil, mas uma coisa mais... um shonenzão da vida mesmo, de porradaria. Anderson, deixa eu falar... deixa eu fazer só uma questão rapidinha. São 4 S. SS, SS Gridman e... Então, Super Samurai Sub-Squad. Então, 4 S. Você tá falando com 2. São 4 S. Ah, nossa, que diferença eu fiz agora. Caralho, é o nome do negócio. Tem um nome. Ah, vão a merda vocês. Sério, aí, vai, rapidinho. A Netflix, ela fez uma continuação daquele desenho velhaco em 3D reboot que passava na Manchete, cara. Ela fez com atores, cara. Só queria comentar isso porque eu achei genial. Tá falando o que, demônio? Você não lembra daquele desenho velho, reboot, que eles batiam no botão? Eles entravam no mundo digital, batiam no botão lá, eles assumiam a roupa daquele determinado mundo que eles estavam? Não, uhum. Só com isso dá muita coisa parecida. Que é o personagem, né? Que eles eram, o desenho era em 3D, os personagens eram verdes. Não ajuda, não. Porra, quem lembra? Meu nome é Reboot. Ah, o nome de coisa é Reboot. É, a Netflix fez uma continuação, cara. Ou remake, eu não sei. Mas é com ator, eu ainda não vi, cara. Eu quero muito ver essa porra. Pronto, sim, aí, vai ou não vai? Encaixa ou não encaixa? Então, cara, eu acho que Shattered Grid, naquela pegada, pelo menos na qualidade da animação de Gridman, ficaria do caralho, caralho. O problema é, eu não sei se os caras querem gastar dinheiro com isso. Tá, em resumo, desenho agora não. Guarda a história de Shattered Grid, deixa dar mais uma alavancada e traz isso aí numa animação de qualidade. É isso. Não, não. Ainda outra não história, não. Vai chegar no final, aquela merda do final repetindo o anime, não. Outra história, outra história. Tem um monte de Sentai que eles podem adaptar. Bota lá, que a gente vai não, entrar, né? Ou não? Tem que adaptar Power Ranger. Nem que, vamos supor, faz a adaptação então do Hyperforce. Cara, por que eles não pegam o quadrinho Go Go Power Rangers, que é mais leve e tal, e usam ele? Ali eu acho que tem uma possibilidade, ou, cara. Ou usam a animação também dos Power Rangers, de uma animação mais adulta, né? Dos Power Rangers da Lua e tal, aquela primeira equipe. É, usar aquela primeira equipe, pô, também pode ser. Ou, cara, ou melhor ainda, eles começaram a jogar no quadrinho equipes que não foram adaptadas. Foi a mesma coisa pro anime. Mas eles vão fazer, isso eles vão fazer. Mas já tem até um nome pra isso. Contos dos Rangers, Tales of Rangers. E pronto, cara. Faz que nem aquela série Marvel Knights da Netflix. Porra, ali isso aí é foda. Então, mas finalmente ia sair sangue em vez de faísca. Ou faz, por exemplo, como rola com Pokémon, pô. O Pokémon que tem algumas histórias assim que são específicas. Tipo isso. Só que Power Ranger, cara, fora da franquia principal. Cara, aí sim, aproveita usa os Sentais. Aí contra a história do Centurião Azul, do Ranger Fantasma, Ranger Dourado. Resolveu o problema. Melhor ainda, entendeu? Cara, conta a história do Lothar, como ele ficou tão poderoso no espaço. Tem coisa pra falar, tá ligado? Você pode voltar aí e falar de como o Espectro Negro começou. Tem muita coisa pra contar. O Espectro Negro, eu sei. Ele era filho do Malagor, que foi expulso de casa. Ele falou, vou montar meu próprio Reinado do Mal com jogos e prostitutas. Não, mas falando, tem pontas abertas que você pode utilizar esse período para fechar essas animações específicas, para fechar. Não precisa ser nada grande, entendeu? Coisa de 10, 15 minutos. Joga no YouTube essa merda, só faz direito e já era. Então, dá para fazer episódio de 15 minutinhos sossegado. É, pô, 15 minutinhos é tranquilo, é honesto. 20 minutos, tá bom. Entendeu? Bota uma aventurazinha Gogô para o Ender que vão repetir a mesma merda 1 milhão de vezes, só mudando. Nem precisa ter grandes aberturas. Então, digo mais, coloca só a parte do Gogô Power Rangers. Puf, isso aí, já entra no episódio. E mete episódio. É, tipo isso, Ranger Tales, tá ligado? E por último, acho que o ano fechou com Soul of Dragon. Não, que porra, Soul of Dragon. Não, não. Tem Super Power Rangers, Super Sonic, que é melhor que o Soul of God. Verdade, e só teve dois. Verdade. Esse o Power Rangers Super Sonic foi do caralho, cara. Podem ter. Eu agradeci a porra toda aí, porque minha língua ficou presa, vai. Cara, é muito legal. Eles pegam. Eles lançaram no encadernado, quando foram lançar o encadernado nos Estados Unidos, eles lançaram uma historinha extra com os Power Rangers Super Sonic, que são os Five Men, a versão PR de Five Men. E colocaram mais um membro, um verde. Primeira coisa, eu acho que eles não deviam ter usado Five Man, eles deviam ter usado Jetman, porque no mangá do Jetman tem um verde. Ele não é canônico, mas é referência. Então eu usaria o Jetman, eu pessoalmente, só pra fazer essa referência mesmo. Mas é aquela, eles só fizeram isso pra tirar a cagada que eles fizeram lá na Super Merda Força. Então agora pensa comigo, se eles fazem isso direto, só que em vez de ficar lançando edições, lançam episódios no canal oficial Power Rangers no YouTube, ia ficar excelente, cara. Maravilhoso. Pô, isso é tudo de bom. Bom, vamos ter fé que eles vão ouvir a gente ou terão a mesma ideia e façam isso. Por favor, Hasbro, ouça a gente nem cobra. A gente só pede pra ver os episódios primeiro e ganhar brinquedo. É um sonho, a gente ainda sonha tá em brotar em alguma premiere aí aleatória. Então, vai tá... que eles ouvem a gente. Nunca vão, mas se ouvisse, cara, eles iam ter muito dinheiro. A fé não pode acabar, mano. Exatamente. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. Amém. Cara, mas isso explica o que aconteceu na história. Cara, isso aí. Basicamente, eles foram traídos e mostra a origem do Psycho Verde, que é o vilão da edição dos Power Rangers de 1969. Ou seja, olha aí a união das coisas, brother. Cara, e é isso que a gente quer, cara. Muito, muito bom. O desenho não é lá essas... De novo, Gente, os desenhistas da Boom são competentes. Não tem nenhum deles que seja excelente. Exato. Da média. Todos eles são meio do caminho. Mas, cara, te conta uma história, te passa o que quer passar. É muito legal. Você saca mais ou menos na hora o que, que vai acontecer. Principalmente se você estava lendo os gibis e você já viu os Sentais. Porque na hora que aparece aquele verde, você fala, epa, tem algo errado. Por isso que eu acho que Jetman não ia pegar tanta gente. Ia dar uma guinada, porque o pessoal fala assim, não, mas tem um Jetman verde no mangá. Então eu acho que o pessoal não ia pescar tanto. Mas na hora que ele fez o cara fuder os amigos, o Espectro Negro transformar ele no Psycho Verde, primeiro Psycho Ranger, é do caralho. O que me faz pensar de onde são os outros 5 Psycho Rangers. Fica aí o questionamento. O que eu acho que eles vão explorar mais durante o futuro aí. Cara, eu acho que eles vão... Se eles contarem isso em algum momento, eu acho que eles vão pegar, tipo assim, os Sentais mais queridos da galera. Com certeza. Que não virou Power Ranger. Eles vão pegar só a galera mais querida. E eu tenho quase certeza que o Red ou é o Red Hawk de Jetman, que Jetman é muito querido, apesar de ser ruim, ou a Karanger de Goranger. Vamos aguardar aí para as cenas do futuro, mas sim, eles vão explorar os Psycho Rangers para o futuro. Isso é fato. Se começar a surgir muita historinha de qual Ranger de Sentai que não virou Power Ranger assim, são seus favoritos de cores. Ou preparar que eles preparando o terreno para quem vai ser o quê? Eu acho maravilhoso eles destruírem o sonho da galera. Acho maravilhoso. Vocês chegaram a ler o Soft Dragon? Eu li até metade. Infelizmente, não. Eu li até metade. Eu vi o resumo. De importante? Cara, eu gostei da ideia. Eu tenho alguns problemas, principalmente com... Só uma pergunta, você acha que vale a gente fazer um cast sobre o Soft Dragon? Vale, né, cara? Vale, eu quero então, xingar o Soft Dragon. Valer sempre vamos vale, cara. Soft Dragon. Porque é uma boa história. O Anderson me mata de raiva porque ele não leu esse babaca. É. Ele tá criticando e ele acabou de falar que quer um cast pra isso. É, pra ele xingar. Ele tá criticando porque ele viu o Maifre xingando. Não, eu xinguei. Eu não sei ele nem se o Maifre xingou, porque... Desculpa, Maifre, mas eu não vejo seus vídeos. Eu vejo, um abraço, Mar. Eu acho que a gente vai fazer um cast sobre isso, então. Vamos segurar Soft Dragon. Soft Dragon também é o lançamento de 2018, mas provavelmente a gente vai comentar isso pro futuro, então segura esse hype aí. Exatamente. O que me irritou em Soft Dragon, cara, é... É o que você não vai falar agora. Não, é rapidinho. É o filho do Tommy. Ok. Segura aí essa vibe aí. Todos vamos ler e vamos voltar com esse tema aí. Pode ficar tranquilo. Bom, finalizando 2018, que eu acho que foi um ano extremamente positivo para a franquia, eu acho que não vi essa positividade há muito tempo, a gente quer assistir Power Rangers desde sempre aqui. Eu acho que a última vez que teve tanto hype foi no Mega Force, cara. Mas em Mega Force foi em apenas a Batalha Lendária. Isso. Esse ano foi tudo que é mito. Só não teve um... Quer dizer, até teve o Legacy War, né, cara, que teve acréscimo de personagem, tipo Lord Dragon. Sim, mas DLC e tal. Eu nunca joguei, de verdade, na sinceridade, eu nunca parei pra jogar o Legacy War. Acho que eu nunca testei também. Eu não joguei porque no celular não pego. Isso é uma boa resposta, João não é antes. Eu simplesmente não instalei e não testei, não posso falar sobre. Talvez um dia eu faça isso e a gente converse sobre isso aqui também. Fechamos 2018 e minhas perguntas. Senhores, o que esperar de 2019? Eu quero ler o quadrinho com os Power Rangers tudo tocando de cor em Gogô Power Rangers. Pronto, falei. Você não vai ler, Anderson. Você não vai ler. Eu vou ver o resumo, mas... Mas você tem a preguiça de abrir o Google Translator, cara. Que eu nunca vi. Pô, na moral, Anderson, não é difícil, brother. Cara, o inglês de Power Rangers não é difícil, cara. É muito simplificado, de verdade é muito simplificado. Eles não mas o meu inglês é difícil. Eu sei, nego, mas você joga videogame, essas paradas, não é difícil. Cara, só é difícil quando o Billy fala. Quando não é o Billy falando, é muito tranquilo. É, tem esse negócio aí. Mas de qualquer forma... Trine de vermelho ficou foda, pronto. A Trine pegando Jason ficou foda. Bom, a gente tá vendo aqui algumas paradas que isso aí aconteceu quando? Vai acontecer ainda, né? Esse é o meu chip desde sempre. Pra mim sempre fez sentido. O quadrinho saiu essa semana. Essa semana a gente tá falando de quando? A gente tá falando da primeira semana de janeiro, certo? Exato. Beleza. Aí saiu com todos trocando as cores, mas ano passado já tinha saído com o Jason e Trini trocando de cores no finalzinho do ano. Bacana. E agora a porra toda, todo mundo trocou, que é culpa da Rita, que a Rita fez alguma macumba lá que trocou todo mundo. Então, mas isso não é nem lá, a Rita, é pra mostrar a origem do primeiro Ranger Verde. Eu também. Eu até esqueci o nome do cara, mas é um nome esquisito. É um nome esquisito, tipo Halkior, tipo Belchior, é uma porra assim o nome do cara. É uma parada que a gente pode trazer aqui também, essa é no Google Power Rangers, não é? Se fizerem muita questão da gente falar de Google Power Rangers, eu até leio. A gente fala dos dois, mas a gente fala dos dois. Eu tenho vontade de ler não, cara. A gente pode falar dos dois tranquilamente. É porque a parte do Google Power Rangers é um outro universo, não é o mesmo universo do GB MMPR. Sim. E ele é muito, ele é muito pegado adolescente. Não tô falando que é ruim, não é ruim. É, ele tem um clima bem adolescente. Eu li algumas edições. Ele é um clima bem adolescente, uhum, focado neles como pessoas, não como Ranger. Sim, isso é bom. Então, mas é muito adolescente pra mim. Tô falando que é ruim? Entendi. Não, só não é pra mim. É muito teen pra você, Fábio. Exatamente, é ruim. Pra mim. Não é meu estilo de leitura, cara. Não me pega. A gente vai levar esse tema para os nossos superiores aí. Vamos avaliar. Se bobear, a gente volta e faz um teste sobre isso também. Suíça, deixa eu explicar para vocês o que é nossos superiores. Duas opções. Primeiro, o Isaac vai chorar muito, encher no nosso saco e a gente vai fazer. Ou dois, a gente vai estar sem tema. Em cima da hora, o Isaac vai falar assim: se a gente falar de Google Power Ranger, aí ninguém vai ter uma ideia melhor, a gente vai acabar falando. É em uma dessas duas situações para sair. Vamos ver isso aí, cara. Mas acho que temos bastante tema para 2019. Acho que o carro-chefe desse ano é o Menino Beast Morphers. É o carro-chefe desse ano, é a nossa expectativa. A gente quer uma série boa, a gente está animado. A gente meio que sempre está, né? A gente, tudo bando de idiota, a gente é idiota pra caramba. A gente continua se empolgando com isso. Não, assim, eu fico curioso, mas realmente Beast Morphers me deixou empolgado. Tenho que admitir, essa porra me deixou empolgado. É, amigo. Cara, eu acho que todo mundo, né, cara? Empolgou todo mundo. Não, acho que tamo no hype, eu acho que vai dar certo. A posição de elenco eu achei bacana. O elenco, né, eu achei bacana. Tô confiante. E vamos, Power Ranger é isso. Acho que é pra isso que a gente tá aqui até hoje fazendo um podcast. Porque a gente realmente tem um apreço pra essa franquia maravilhosa. É só a gente também, né? Algo que é apreço por essa bosta. Somos todos otários. Algo mais a complementar, senhores? Eu tenho que o nome dela é Jennifer. Você já sabe como vai ser a vírgula sonora dessa porra, dessa vez, né? Então, cara, tá virando tradição eu cantando alguma coisa. Ah, na última vez a gente cantou Axé loucamente. Foi bem bacana. Cara, a gente cantou Axé loucamente na hora que não tava gravando. Também. Aí o Andy se empolgou um pouquinho. Considerações finais, Anderson. Cara, 2018 foi um ano muito bacana pra Power Rangers. 2019 promete pra caralho. E eu tenho que dizer que eu quero gravar logo as temporadas de Mighty Morphin antiga, porque tem dois momentos que eu concordo com o Zordon. Por incrível que pareça, pronto, falei. Maravilha. João? Então, o Zordon é o cretino e a Alma do Dragão vai virar série em breve. Pode apostar nisso aí. Puta que pariu. Senhores, é bom estar de volta de novo. Será um ano maravilhoso para a franquia e a gente espera estar aqui sempre para trazer um pouco disso para vocês, trazer nossas impressões e, se possível, ouvir vocês também. É só aparece aí, comenta aí embaixo se você quer mais coisas. Se não quiser, não precisa comentar, mas a gente vai voltar mesmo assim, porque somos adultos, o podcast é nosso e ninguém manda na gente. Mas mentira, é isso. Porque a gente é o bando de vadio e não tem nada para fazer. A gente até tem coisa pra fazer, né, Anderson? Mas a gente gosta disso aqui. É, porque a gente não pode ficar no X-Videos o tempo inteiro. O Isaac tava caindo aí, direto. Ah, tu me respeita, rapaz, me respeita. Eu tenho certeza que aquele gemido no meio do áudio foi do Isaac. Mas... definitivamente posso provar que não. Na verdade, não posso provar não, mas... Cara, não foi. Porque eu ouvi e já falei, irmão. De onde que foi isso, Anderson? Eu queria saber. Aí, 3 minutos depois, você... Pô, aqui não foi. Foi uma rapidinha, 3 minutos só. chama-se Delay. Senhores, feliz 2019. Delay por pornô. Feliz 2019. Até me embolei aqui. Que seja um bom ano e que a gente possa se divertir muito por aí. Beijo. Fé nas crianças. Olha, eu acho que a gente tinha que fazer, como é que fala, concurso uma namorada para o Anderson. É claro, porque só eu que tô na seca, com certeza. Não, Anderson, mas ser sincero, não, irmão. Eu não quero namorada. Tu tá numa crise louca. Eu não quero. Tá numa crise louca, eu não quero namorada. Anderson. Tu tá fazendo propaganda de você mesmo, mano. Ô Anderson, você rejeitou, velho, o Tinder e o Badu. Eu não rejeitei, eu fui rejeitado, diferente. Anderson, o senhor tá numa linha muito específica já, cara. Entendeu? Ó, eu particularmente não tô triste, não, tô de boa. Tô Mac. Claro, tá no X-Vide aí. Não, nada disso, pô. O João aparentemente também tá tranquilo. Então, vocês já viram o vídeo de conspiração do Jason? Um cara falando da história do Jason e como o Tommy furou o olho dele, não sei o quê. E ele falando... Se você reparar, a luta dele em Mighty Morphin é bem mais travada do que em Zell. Vocês já repararam isso? Bem mais travada? Como assim? Estilo de luta dele é bem mais travado em Mighty Morphin do que em Zell. Eu reparei essa parada, não. Repara. Não. Depois vocês separam. Aí eu fui ver o vídeo de conspiração, porque eu adoro conspiração. Só que essa fez um puto sentido. Porque mostrou entrevista do cara e o cara falando com os produtores chegando pra ele. Então, mas você vai lutar karatê e não sei o que? Aí ele, então, eu não luto karatê. Os caras, não, mas você faz golpe de karatê? Ele, então, eu não luto karatê. Eita. E ele teve que. Então, todos os movimentos dele são bem mais travados. Quando você vai ver naquela cena que ele volta em Zell, que ele faz aquele sparring com o Tommy e com o Adam, ele tá extremamente mais ágil, ele tá mais solto, o estilo dele tá bem mais solto de luta. Sim. Por quê? Porque uma das coisas que ele meio que intimou lá na hora que chamaram ele pra ser o Zell Dourado foi ele falar assim, então, eu vou lutar do meu jeito, tá bom? Minha luta é isso aqui, vocês vão aceitar e pronto. Os caras falaram, ah mano, o problema é esse? Pode fazer. Fica à vontade, tá ligado? Fica à vontade, mano. Se seu pedido é esse, meu, sossegado. E aí, cara, é muito legal você... Eu vou procurar esse vídeo e eu vou colocar. Quem estiver assistindo aí e discordar, foda-se. Uma coisa que eu reparei do Jason é que, por exemplo, tu pega os movimentos do Jason no filme de Turbo. Já são melhores, cara. Ele tá mais afim. Porque ele não precisa fingir que ele luta karatê. Ele pode lutar qualquer coisa lá. Ele tá lutando Jason style. Cara, ele é porque o dele é taekwondo, é outra parada. É hapkido, é outra treta. Os caras não precisam... Você faz os golpes de karatê, ele... Ah, eu não luto karatê. Não, técnica ele tem, ele tem técnica, pô. Ele só não é karatê. Ele tem técnica, é visível. Tem, só não é karatê, velho. Exatamente. Tem que acabar a karatefobia. Vamos começar? João, só não precisa gritar quando falar, João. Eu grito mesmo, tá achando ruim, tira o fone. Vi e eu não gosto. É isso, é a vida. Viu, gente? A gente acabou de descobrir aqui que tem gente que gosta e gente que não gosta de Narutinho. Eu gosto de Bleach e eu xingo Bleach, cara. Eu adoro Bleach e eu xingo Bleach. Pronto, tá vendo como é tranquilo? Como que são se matar e criar, ser um bando de fanboy retardado? Eu não sou fã do Tommy. Que ficam discutindo, ah, qual é a fanbase mais escrota? Todas são. São retardados. Ah, mas eu descobri uma que eu fiquei com nojo, cara. E eu não imaginava que seria. Qual? Steven Universe. Tem isso? Tem, cara. Eles... Pô, velho. Dá tristeza, cara. Ah, não dá, gente. Tem que parar com isso. Todo fanboy é mongol. Pô, mandei lá no grupo lá mais ou menos os temas que a gente vai abordar. Deixa eu ver aqui. Alguém tá com eco, hein? Vê se sou eu. A gente vai cagar a regra pra nação da... Sim, mas faz isso há tantos anos. Primeiro que melhora pra caramba. Melhora muito a série. A série melhora. Gente... Que é isso, gente? Não entendi também. Eu também não. Não foi. Beleza. Aqui em casa, não. Aqui também não. Só quero deixar isso bem claro. Seja lá o que aconteceu aí. Enfim. Vai, João. Tô com medo. Tem que fazer o Baladão Morphcast. Eu, você e o Andy. Fazer o quê, rapaz? E o Legionário. Fazer o Baladão Morphcast. Baladão, um monte de gente falando sobre história merda. Olha, provavelmente devem pensar. Sinto muito, eu não sou muito chegado à vida marinha. É bem de você, se não tem nada a ver com rock and roll, Jennifer não está interessado. Exatamente, o que há de errado? O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas, porque eu não faço como você. Sucesso novo do Jennifer. Bebe comigo. Sim. Você veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. E não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas, porque eu não faço com você. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Ou não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Ela no Tinder. Ela faz umas paradas, porque eu não faço.